Control de Salvador, frequência 119 de Boeing. Caso de falha de comunicação, frequência do Controle de Salvador, 119 de Small 8. Thank you. Papatango Eco Zulu November, chama agora o controle posto seguro frequência 120 decimal móvel. Só trouxe, boa noite, bom 93. Tempo 3, contato, chuva em Batene, o 360, prevê. Dael 360, pode falar direto da El, Oleda, senhor? Prevê, direto da El. Da El, obrigado.

Equador, boa noite, nós é uma menina Gol. Agora, 32, vamos ter chamado de pouso. comunicação mantém então 6-4-0 na sua direção. No 456, a verificação mantém o 3-0 na frente. Pioneiro 32, Pioneiro 32 de Brasília, 24-2, 702, via de novo. Passou o externo baixado travado, é o 39902. Bem, totalizado pouso na 10-39902. Apollo X3ESS, Brasília 124, decimal 25, secundário 26, decimal 25, X3ESS. Obrigado, boa noite. Na 3258. Noite, na 3258. Na Momo, por aqui, passa 1600. 2043, você me sabe pelo Brasília, como é que vai ser a rota? Controle de Salvador, Oxané, 6310, Moura. Também 6310, contato, Suba e mantenha 5350. Primeiro para 3-0, 6310. O 2043, chame Brasília, 124, decimal 25, secundário 26, decimal 55. para Brasília, frequência 24.25, secundária 2.625. Gol 1973-100. No 3315, certo? Três, três, um, cinco, com Brasília agora, 1.24.25, secundário 2.655. Salvador, Rio 9810. Rio, Rio. Passou, falou? Afirmativo. Sente a história? Como autorizado para o canal 0, né? Quando eu fiquei atrás da gente. Center 3.125, that's 145, and back up 126, that's 085.